da tribo. O som da tribo. Pra ouvir bem alto. Agora são 7 horas e 35 minutos, rolando o som da tribo pra você via 96 FM até as 9 horas. Daqui a pouco o som ao vivo aqui, ó, a galera já tá detonando aí, hein? Liga pra cá, 3422-8769, 3421, ó, 3421-8769, 3422-5538. Vai ligando, hein, concorra aí a três pizzas da Dimax Pizzaria e também a três panetones da... Pangril Restaurante. Liga pra cá. Lembrando a você que hoje tem sábado show do Pangril com o Jesulanei. Opa! Com Jesulanei, Helder e Andréia. Hoje o Pangril aí, você não pode perder a partir das 9 horas. A galera tá querendo fazer um som, né, Dio? E aí, já pode ficar à vontade aí. Pode mandar? Deixa eu ali pegar, botar a guitarra nos eixos ali. Tá certo. Então, enquanto isso, a gente vai desligar os microfones aí. A galera vai fazendo o som aí, tá certo? Tá pronto? Então vamos mandar som pra galera, som da tribo ao vivo, rádio show. Primeira música, aplaudir aí, né, galera? É. Qual o nome desse projeto aí, Giro? Vocês fizeram aí? Esse projeto aqui é o projeto que é de Anísio Miguel aqui, né? Hoje ele tá assim, começando, assim, precisa entrar um pouco nos eixos, em questão dos equipamentos que a gente vai. Só pra não deixar passar em branco, a gente tá começando mesmo, mas a gente vai dar uma melhorada nesse projeto aqui pra ter uma qualidade de som melhor pra quem tá ouvindo. Não dizendo que tá ruim, né? Que a gente tá tentando fazer na medida do possível aqui. Mas esse projeto é um projeto que teve de ideia assim. minha e de Miguel se conversando, querendo mudar a questão da história da rádio, não só a questão de tocar a rádio, mas levar a rádio para uma questão mais pulsante, mais humana, né, mais ao vivo. Então a gente pensou no nome do projeto, pensamos no show no rádio. Eu quero o nome do projeto. Pois é, e vocês estão ouvindo ao fundo aí a galera aqui mandando, afinando os instrumentos. Você pode ligar, 422-5538, 3421-8769, participar também. Se quiser mandar alguma pergunta para a galera da banda aqui, ó, Dira Oliveira, o Rômulo Fonseca, o Tomás Oliveira, o Plácido, da banda Denil Odian, e também o Lúcio Ferraz, fazendo um som ao vivaço aqui para a galera. Vamos mais um aí, Dira? Então vamos lá. Rolando o som ao vivo aqui no Som da Tribo. Ao vivo aí, mandando o som pra rapaziada. Tá vendo aí como é fácil fazer e acontecer ao vivaço aí. Diro, que música foi que a gente ouviu aí? A gente ouviu a primeira música, um tradicional, o Hip Blues, né? Que é um dos clássicos, assim, do ritmo boogie-woogie, né? Da década de 1920, um pouco, assim, mais pra frente. E a segunda foi Tourist Gone, de B.B. King. E como é que está o projeto aí de vocês aí, futuro aí da banda Café com Blues? Fala aí pra galera aí, como é que vai ser? A banda Café com Blues, pra quem não ouviu ainda a gente falar, a banda Café com Blues vai fazer uma ligação, assim, direta com a história, né? Digo, a história do negro escravo. O negro escravo nos Estados Unidos na época do algodão, e o negro escravo aqui no Brasil na época do café, os que chamam Café com Blues. A missão é cantar músicas com produções próprias, em português, e contando essa história, tanto a história também do sentimento, do lamento, do amor desse povo negro, da questão que tinha em comum de um e outro, que era a questão da liberdade. Essa é a proposta do Café com Blues. A gente está com os trabalhos voltados para a gravação do CD, porque assim, a gente andou há 6 anos assim, com a MP Blues, sem gravar um CD, e a gente sentiu assim, muita dificuldade assim, em caminhar. Às vezes as pessoas perguntaram assim, pô, apareceu no jornal hoje, não subiu, não sei o quê. Na verdade, a questão toda é CD. Sem CD não tem como... O projeto não decola, né? Não decola. Todo canto, todo mundo tem o seu CDzinho. Então a gente está comentando aqui na rádio que ia lançar em novembro o show da banda, testou direito, mas não adianta lançar, fazer mais ou menos, que agora a gente está com o pensamento de fazer uma coisa... E a pressa é inimiga da perfeição. Com certeza, a gente está querendo fazer uma coisa assim, no quilo mesmo, assim, sem passar uma grama. E o que está acontecendo? A gente está entrando no estúdio, desse próximo mês aí, a partir do mês do ano, e gravar as músicas. As músicas vão ter assim, a banda vai se dividir entre as guitarras, a mesma formação que a gente sempre trabalhou, mas vai entrar agora um teclado, porque além de fazer o feeling do blues mesmo, tradicional, ele vai disparar alguns samples que vão ser utilizados, tipo assim, tem uma música mesmo que a gente tá gravando agora mesmo, que tem uma parte do poema de Castro Alves, Navio Negreiro, assim, no meio, sampleado, no meio de umas guitarras que traz. Então é uma coisa muito interessante, a gente tá com um bocado de coisa nova aí, birimbau, um bocado de coisa que vai jogar no blues, um bocado de pegada do negro do Brasil, para fazer um encontro com o negro da época do algodão dos Estados Unidos. E já tem alguma ideia, assim, de quando vocês vão estrear mesmo com esse espetáculo, com esse show? Bem, você falou, a pressa é inimiga da perfeição. A gente tá com pressa? Tá. Mas também não quero fazer uma coisa mal feita. A gente tá gravando o disco, como manda o barco mesmo, assim, como manda o figurino. A gente tem uma capa também que a gente preza e zela por ela, assim, uma capa que vai ter um certo tipo de trabalho. Porque tem um compromisso também direto com a questão histórica, tem alguns contos de história que vão vir acompanhados no encaixe da capa, que estarão assinados assim por Luizinha, Patrícia Santos, que é a esposa de Lucinho, Gutenberg Vieira, que são 3 amigos nossos, historiadores aqui, que estão dando essa contribuição, assim, de contar um pouco dessa história que aconteceu tanto com o negro nos Estados Unidos, como o negro aqui, né, do Brasil. E na realidade também, viu, a gente está com um projeto de... A banda vai inaugurar em Aracaju, já pode falar disso. Já falei, né? Já falou. Já falou, já era. Então já era. Nós vamos fazer um show em Aracaju. Era em off, mas já tá assim. Vai ser uma coisa inédita. Porque é uma pré, né? É uma pré. E nós vamos tocar lá com o nome de um grande gaitista, assim, a nome nacional também. Júlio Rego, que já tocou assim. Nós encontramos no encontro de gaitista lá em São Paulo. E a amizade fortaleceu e está levando a gente lá para Aracaju. E a gente vai mostrar a bluseira lá da Bahia em Aracaju. E de lá para o mundo, porque a gente não quer ficar aqui na Bahia não. A gente quer procurar também fazer um CD, um trabalho para tocar em outros estados. E se possível em outros países. Beleza, então Aracaju que aguarde aí. Blues de Vitória da Conquista. Com certeza. Mais uma aí, né, Giro, para a galera. E você pode ir ligando pra cá, 3428-769, 3422-5538. Tem 3 pizzas da de Max Pizzaria e também panetones aí, Pangril Restaurante. Liga pra cá, 3428-769, 3422-5538. Então, depois da vinheta, música ao vivo aqui no Som da Tribo. Então, vai direto, pode ir, manda o som aí. She makes me blush yellow, man. Opa! Som da Tribo ao vivaço, hein? Muito bom mesmo. Blues ao vivo, não é todo dia que você ouve isso no rádio, não é, Gil? É legal, acho que a gente levou aí por Long Mary, do Fleetwood Mac, um disco de 1968. Relíquia pura aí, pra quem gosta de blues. A próxima aí, qual será, Gil, que você vai mandar pra galera? Bem, agora você vai soltar alguma coisa de comercial pra gente, bem dar uma respiradinha aqui. Tá e certo. Voltar com a próxima aqui, que eu tô deixando pra surpresa, pra gente voltar com força total, Gil. Sim, vamos falar aí do Natal da Cidade que a banda vai participar, né? Sim. Já tem a data definida e tudo. Já, né? Dia 15 de dezembro. Quinta-feira, 15 de dezembro, a gente vai estar na Praça do Barão do Rio Branco, abrindo o Natal na Praça. Quem tem saudade daqueles velhos tempos do blues, quando a gente começou aqui na Barão do Rio Branco, pelo assim. A gente vai voltar agora, com força total. Diferente quem é o som, tomara que seja um som assim, bem pancada, antes que a gente quebrar aquela praça assim, né? Não, pode ser qualquer som, a gente vai detonar. Eu mesmo tô com gás, viu? Eu tô sentindo que tá com gás mesmo, gente, um solo aí fácil. É isso aí, pessoal. É, lembrando que a gente teve em Brumado, rapaz, em quinta-feira agora, e tocamos lá com Bruno Caires, Amaurílio Leite e J. Carral. Bruno Caires na guitarra, Amaurílio Leite na outra guitarra e J. Carral. Diga-se de passagem, os caras de Brumado tá com feeling de blues assim, velho, no quilo, aprumado. E assim, me surpreendeu o Bruno, que Bruno não é só o papo calado, não. Bruno também é um bluseiro, assim, a gente prometeu trazer algumas vezes ele aqui pra fazer algumas gigas de blues e mostrar Bruno, o guitarrista. E Brumado sempre sobressaindo também, com grandes músicos, né? Respeita a Jarlinho Povetai. Com certeza. Grandes guitarristas, cidade assim também, que a gente admira muito e eu mesmo tenho particularmente vários amigos lá, músicos. E de parabéns pela musicalidade de Brumado. A galera tá jogando duro. Com certeza. E amanhã o Bruno vai estar aqui, né? O pessoal vai ficar lá em casa do Papo Calado. Vai estar tocando amanhã aí no... Vamos fugir. Camarote Macicas, entendeu? Amanhã. Eles vão fugir pra onde mesmo? É o lema aí. Eu vou fugir pra lá. Eu também acho que eu vou pra lá. Ó, eu avisar você que hoje rola Jaslanei, Helder e também Andréia. Hoje, Pangril Restaurante, a partir das 9 horas. Cine Madrigal tá em cartaz aí as Crônicas de Nárnia, você não pode perder. Tá rolando também o Vamos Fugir amanhã, a partir das 4 horas, com o Adarum Orixas, Papo Calado e Bruno Caires e Flor de Bancabira amanhã no Camarote Macicas e também na Sema Miller amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Você não pode perder no projeto Música na Praça. Se não chover, amanhã com certeza vai rolar e na Sema Miller. Plácido vai falar aí. Tudo certinho aí agora, Plácido? Tá, depois dos comerciais, então. Então vamos a um break comercial. Voltamos já com a sequência do Som da Tribo ao vivaço aí. Aumente o volume, baby, porque é rock and roll. Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora pontualmente, 8 horas. Já estamos de volta aí com o Som da Tribo, hein? Liga pra cá, 3422-5538, 3421-8769. Tá valendo prêmios aqui do Som da Tribo. Liga pra cá, hein? 3421-8769, 3422-5538. Como eu havia dito, Som da Tribo hoje com música ao vivo. Vamos lá, agora sim, depois da vinheta. Depois da vinheta, vamos nós, hein? Tudo pronto aí, galera? Vamos lá. Tudo prontinho aí? Manda o som aí. Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Keep on turning.